Você está ouvindo Alfa e Você juntos à noite. My love is gone. His boots no longer by my door. He left at dawn. And as I slept, I felt him go. Returns no more. I will not watch the ocean. My love is gone. No earthly ships will. Can heal my soul.

blink of an eye, I'll be there too. And they better know why I'm gonna make them pay. Till their dying day. Till their dying day. Till their dying day. Oh, got a license to tilt. And you know I'm going straight for your heart. Ooh, baby. Got a license to tilt. Anyone who tries to tear us apart. I got a license to tilt. And you know I'm going straight for your heart. Got a license to tilt. Anyone who tries to tear. Alfa e você juntos na noite. Sun is going down on me as she surrenders to the sea. So steal the night and fly with me. I'm calling, I'm calling. The moon is high on me and you. Is my message breaking through? Darkened skies that once were blue are falling. So corre é o mar, só ele e mais ninguém, pra não deixar me afogar nas águas da solidão que escorrem do coração. Põe brilho na paixão, no mar que vivem também cardumes de ilusão. E toda vez é assim, se eu vejo um barco passar, bate a certeza She sings just a kiss that was enough. Se eu não me apaixonasse por você, o sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sou quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. Mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu estar assim combina com meu frio. Titano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem seu endereço. O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. I see her smile, her absent-minded eyes, and she has kept me wondering for so long how this thing could go wrong. It seems to me that we are both the same, playing the same game. But as darkness falls, this true love falls apart into a riddle of her heart. She's so vulnerable, like China in my hands. She's so vulnerable, and I don't understand. I could never hurt the one I love. She's all I got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. Days like these, no one should be alone. No heart should hide away. Her touch is gently conquering my mind. There's nothing words can say. She's colored all the secrets of my soul. I've whispered all my dreams. But just as nighttime falls, this vision falls apart into a riddle of the heart. Yeah, she's so vulnerable, like China in my hands. She's so vulnerable, and I don't understand. I could never hurt someone I love. She's all I got, but she's so vulnerable. Like China in my hands, she's so vulnerable. And I don't understand. I could never hurt the one I love. She's all I got, but she's so vulnerable. Like China in my hands, she's so vulnerable. Hurt someone I love. She's all I got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. She's so vulnerable. My baby, she's vulnerable. Alfa FM, muito melhor com você. ZYD 955, Alfa FM 101.7, muito melhor com você. Someone waiting home for me. Sonho será terra. Please don't let me hearts, my darling. But before you go, before you go, hold on, do what you gotta do. Alfa e você, Alfa e você, juntos na noite. I always show it, but deep down, don't you know that I care? There are no words to tell you, but if there were, I'd tell you, I swear. I love the way you play with your hair. The simple things I notice, I'd know if they were no longer say it. You know that I love you. Don't ask me to prove it. There's no one above. já não sei mais nem quem sou. E a pessoa refletida no espelho dos seus olhos, por onde foi que entrou? E se você não me quiser, eu vou respeitar, eu vou. Saiba que sou um homem só e que o meu amor é puro. Pessoa refletida no espelho dos seus olhos, por onde foi que entrou? E se você não me quiser, eu vou respeitar, eu vou. Isso é seguro. Mas um dia foi você que soube apontar um futuro pra nós. O meu amor é puro. Tudo pra nós. Forever. If you were to sit forever, forever, we would all tell you now all that's on my mind. For a love like yours is oh so very hard to find. I looked inside myself, now I'm very sure there can only be you for me. I need you more and more. Turn me inside out and you showed me what life was about. Only you, the only one that stole my heart away. And I wanna do all I can just to show you, make you understand. Only you, the only one that stole my heart away. When you're in my, when I'm close to you, there's a magic in your touch that just comes shining through. I want you every day, I want you every night. There can only be you for me. You make it seem so right. Gostar de você nunca mais, nunca mais. Entre nós não dá mais, nada mais. Mas se alguém perguntasse, eu diria: queria, queria muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais do que um sonho seria capaz, muito mais do que já não. sacia e apraz. Mas depois de tamanha alegria, eu sei, eu sofreria muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Hey. Você dorme e eu em meu canto te admiro. Em teu descanso você brilha, nos teus encantos meus suspiros. Não acorde ainda, seja meu guarde minha vida embaixo de teus lençóis brancos. Sonhe melodias e acorde cantando. Deixe que o dia siga teus planos, os teus planos. Quando acordar, bom dia. A madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar o dia que pode te acordar. Bom dia, anjo. Quando acordar, bom dia. A madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar o dia que pode te acordar. Bom dia, anjo. É, bom dia, anjo. Você dorme e eu em meu canto te admiro. Em teu descanso você brilha, os teus encantos

Você está ouvindo Alfa e Você juntos na noite. Românticos são loucos, desvairados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Românticos são lindos, românticos são limpos e pirados, que choram com baladas, que amam sem vergonha e sem. São tipos populares que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão. E passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. Românticos são lindos, românticos são limpos e pirados, que choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo. São tipos populares que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão. E passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico são poucos.